Você que tanto tempo faz, você que eu não conheço mais, você que um dia eu amei demais, você que ontem me sufocou de amor e de felicidade. Hoje me sufoca de saudade. Você que já não diz pra mim as coisas que eu preciso ouvir. Você que até hoje eu não esqueci. Você dizendo que tudo passou, na realidade aqui em mim você ficou. Você que eu não encontro mais, os beijos que já não lhe dou. Fui tanto pra você e hoje nada sou. Já não lhe dou, fui tanto pra você e hoje nada.